727, dê passagem ao Embraer da Azul. Após o mesmo, está autorizado a ingressar Juliette, gate 04. Após o Azul, para o 4, via Juliette, 6727. O Golo 398, seu solo aos 20, Libéria, pista direita, chega o solo 21, 19. 219, 398. Solo Salvador, Golo 398, boa noite. Boa noite, Golo 398, prossiga táxi via Alfa, após Juliette, gate 05. Alfa, Juliette, 05, 398. 455, pronto, cópia. Permota 455. 3455 está autorizado para Confins, número voo 3620 via Upper Whisky 58. Decola da pistão no zero com curva à direita após decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5455 e a frequência do controle 119.80. Gente, autorizado, 3455, Confins, nível 360, Upper Whisky 58. Decola da 190, curva direita, saída Gole, transição Gonza, transponder 5455 com controle 1198. 4, ok, então libere a esquerda da Taxway Quebec e aguarde para prosseguir o táxi até o Pátio 4. Tem chamada 08 para o Puxiva Acionamento, 3455. Solo TAM 3662 no 02 para Puxa Acionamento. 02, TAM 3662 está autorizado para o Puxiva Acionamento, chame táxi. Chamada táxi, 3662. Liberada, povo autorizado, 17, vento no 1,0 grau, 0,6. Bom, fiquei com 36. Venga Brasil, 6310, decolado aos 22, chame o controle 119.8. 7, 119.8. Azul 4071 vai guardar a posição no ponto de espera. Tem a aeronave laboratório que está efetuando o check na 28. Vai aguardar a mesma efetuar o procedimento e autorizar o alinhamento. Gente, no solo aos 224, táxi à direita, Baeté, boa noite. Boa noite, cara. Xera Tango, tá livre ingressar e prosseguir até o Pátio 4. Xera Tango, copiou a torre? Xera Tango, é a torre? Xera Tango, observando o tráfego aqui do Carazão, poderia estar aqui até o Pátio 4. Agiliza o táxi até o Pátio 4, que agilizando o informe pista ali. Tem aeronave na final da 17 a 5 meses. Ok, então vai agilizar. Alex Salvador, boa noite, o Patango Whisky Fox Lima, na longa final da 1-7, passou rotatória. Whisky Fox Lima, ciência do tráfego, na presente efetue um 360 pela esquerda, libera a final do 1-7, efetue 360 pela esquerda, devido à aproximação do Geve aqui na pista 28, está checando o ILS a 28, ok? Efetue 360 pela esquerda e aguarde reporte de interceptação na final do 1-7. Gente, está iniciando um 360 pela esquerda, aguardando instruções do Whisky Fox Lima. Lima complete, efetua número 360 pela esquerda. Gente, iniciará um outro 360 pela esquerda, o Whisky Fox Lima. Whisky Foxtrot Lima, após completar o 360, intercepta a final do 1-7, chama na final normal. Um trem baixado e travado, Fox Lima. 7, chamará na final normal, baixado e travado da 1-7, o Papatango Whisky Fox Lima. Mano, PLB 1-1-7. Confirmo, senhor, 1-1-7. Gente, táxi via Índia, Alfa e Charlie, ponto espera da 1-0, vai chamar a torre em 1-1-8, decimal 60, ajuste 1-0 no 4. Movou, boa noite. Boa noite, Índia, Alfa e Charlie, ponto espera 18-18-6. Confirmo. 18-6, 3-6-6-2. Salvador Ground, good evening, this is Tim, 3-8-5-8, information Zulu. Azul 4071, ali mantém. Ali mantém 4071. Level 2 Fortaleza. Request flight level 370. Stand by, synchronous flight level 370 and the Momo departure and the project transition. Could you say again? Departure, Mike Oscar departure, and Frot transition. Fox Trot, Romeo Oscar, Tango India. Roger that, Momo Frotty standing by to pick up clearance. Sam 3858. Contact 3455108, puxa para acionamento. Depois iniciar a curva e cumprir sentido saída, o azul 407. 150 graus com 7 nós. Whisky Foxtrot Lima, livre pouso na pista no 7, vento 150 graus com 7 nós. Fox Lima. Gente, livre pouso para o Whisky Fox Lima. Trabalhar com o trem baixo e travado. Sim. Salvador, boa noite, 3662, está no ponto de espera 1-0, pronto. Alfado, nome 7, Patatango, Whisky, Fox Lima. Ciente, Fox Lima. Azul 4071, decolado aos 31, chame o controle 19.8. 19.8, azul 4071, velho. Are you ready to copy? Go ahead, sir. 3858. 3858 to Fortaleza, Fortaleza level 370 via Upper Zulu 1 Naira and departure runway 10. After departure, left turn and Momo departure and front transition and squawk 5467 and control departure frequency 119.80. 3858 clear to Fortaleza International, flight level 370, upper Zulu 19, takeoff runway 10 with left turn, Momo Frotti transition, squawk code 5467, departure frequency 119.8. 3858, readback is correct, and altimeter set 1014, and report to red for pushback and startup gate 06. Okay, then we're gonna call you when ready. Fan 3662, decolagem autorizada, vento 160 graus, 7 nós. Iniciando 3662. Autonomia de 3 horas 20 minutos, Altena Guarulhos. Estou confirmando PLB 114. O PLB 114, autonomia 3 horas 20 minutos, Altena Guarulhos. 3455, graças, táxi via Juliette, Alfa e Charlie. Fonte espera da 10 na Charlie, vai chamar a torre em 118, decimal meia dúzia. Ajuste 10 no 4, tem um voo, boa noite. Gente, 3455, Juliette, Alfa, Charlie, fonte espera da 10, 118, meia. Boa noite. Objeto 6727 está autorizado para confins, número de voo 340 via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva direita após decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5462 e a frequência do controle 119.80. Autorizado conforme, nível 340. Saiu da Gole, transição Gonza, segue no eixo da Pruisk 58. Decola da 10 com curva à direita. 5462, eu transponder. 198, controle de saída. Objeto 6727. Parece o objeto 6727, ajuste no 014, informe o gate. Gate 4. Gente, chame pronto, pushback. Grato. Obrigado, chama lá. Web 6748, solo aos 3000, libera a direita, solo 219. 219, Web 67. Tem 3455 e a torre. Web 6748, táxi via Alfa, Juliette, gate 08. Alfa, Juliette, gate 08, 6748. 1-0 pronto. 3455, mantém o ponto de espera. Estimado de mais 5 minutos para decolar. Aeronave laboratório da Javis, fazendo um procedimento ali na cabeceira 28, bem no eixo de decolagem. Vai aguardar pelo menos uns 5 minutos, ok? Entendi, então. Vai manter o ponto de espera 1-0, aguardando aproximadamente 1 minuto. Boa, 3455. Está autorizado a alinhar e decolar, pichão no zero, vento 170 graus, 08 nós. Ajuste 1-0-4. 1-0-4, linha linear e decolada 10, 3455.

158 and only copy POB and 8080 and confirm the alternative and endurance. Okay, then we have 4 hours and the alternative is 3858, approved taxi via Juliet, Alpha and Charlie, on holding point taxiway Charlie, contact the tower 118.60 and the terminal side 1014, have a good trip. Cleared to taxi via Juliet, Alpha, Charlie, at the holding point in Charlie, call tower 118.60, thanks a lot, have a nice evening. Solo Salvador 731-52, autorização para Recife. Solo 3152 para Recife, qual é o horário do plano? 05. Tietan 3152, aguarde autorização, saída por Caracaju, da 10. Caracaju, obrigado, aguardar. Estacionamento 04, Web 6727. Autorizado, Web 6727, chame táxi. Chamará. Salvador, muito boa, 3858, ponto de espera, 10, 3858, após a aeronave na curta final, a linha mantém.